melhor das formas, cascudo vai dentro de nós. Rezar o terço ao fim da tarde, só para espantar a solidão, e rogar a Deus que nos guarde, confiar-lhe o destino na mão. Adianta saber as marés, os frutos e as sementeiras, tratar por tu os ofícios, entender o suão e os animais, falar o dialeto da terra, conhecer-lhe o corpo pelos sinais. Entender mal, soletrar, assinar em cruz, não ver os vultos furtivos que nos tramam por trás da luz. Passando saber com os provérbios que ficam na gíria. De que nos vale esta pureza? Sem ler fica-se pederneira. Agita-se a solidão cá no fundo, fica-se sentado à soleira. Ruídos do mundo e entendê-los à nossa maneira. E carregar a superstição de ser pequeno, ser ninguém, e não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem.